Qual que é então a relação entre os desequilíbrios emocionais e as enfermidades? Se eu disser para você que é 100%, vai se tornar um padrão de generalizar. Dizer que é 95%, então. 95%, menino moço. Não se pode vitimizar. As coisas são fáceis para as pessoas. 90% das pessoas na Terra têm as facilidades de ter as duas mãos. Tem a facilidade de ter os olhos. Tem a facilidade de ter os ouvidos. Tem a facilidade de poder se vestir. De poder ir até o lugar que quer, mesmo que seja andando. Aí ela vê outra pessoa que não pode fazer nada disso e é tão feliz, que é tão realizada, que ensina tanta coisa. Poxa, filho, as pessoas têm que parar e olhar um pouquinho mais para as facilidades que Deus colocou na vida. Fui lá na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a cantar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia. Comecei a cantar, vem Janaína, vem, vem, vem Janaína, vem cá, vem receber as flores que eu vim lhe ofertar. Vem Janaína, vem, vem, vem Janaína, vem cá, vem receber as flores que eu vim lhe ofertar. É no mar, é no mar, é no mar, onde mora o doce aba. É no mar, é no mar, é no mar, onde mora o doce aba. Coroa maior, coroa maior, Yalodê, ai o doce aba, Yalodê, ai o doce aba, Odoiá. Salve! Salve, tudo bem? Tudo bom, menino moço? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. O senhor é de qual linha? Eu sou o seu Zé do Mar. Eu trabalho na linha dos marinheiros. Com a nossa mãe Iemanjá, graças a Deus. Qual que é essa ligação entre os marinheiros e Iemanjá? A ligação, menino, é total. Porque o que é o seguinte, né? A gente trabalha nessa linha de geração, como vocês falam aí, né? É a linha de limpeza que também trabalha com a linha de saúde. Então, menino, o que que acontece? A gente às vezes até não é lembrado nas linhas de Umbanda, da nossa sagrada mãe Iemanjá, né, menino? Mas a gente está trabalhando ativamente para que vocês possam ter uma limpeza espiritual, uma renovação todos os dias. Até quando você vai no mar, você não sente aquela coisa boa que o negócio está descarregando? Ah, é. Nós estamos lá, ajudando vocês. Ajudando, é. Mas não dizem que a gente só é ajudado quando a gente pede ajuda e se abre a ela? Então, menino moço, às vezes, mas às vezes, vocês estão encarnados aqui com os olhos tão fechados, com a cegueira, com lama, com terra, com tudo na frente de vocês, que vocês não sabem nem como pedir ajuda. Aí o que acontece? Uma outra pessoa que está vendo isso, ela se comove com essa situação e ela pede ajuda para essa arma que é você. Aí o que acontece? Nos momentos de fragilidade, nos momentos que a pessoa se entrega um pouquinho, é conseguido fazer o auxílio para que a pessoa possa despertar um pouco de consciência, mesmo que seja mínima, para que se entenda que precisa mudar. Entendi. que é esse processo de despertar da consciência? Por que que precisa-se de auxílio para tal? E o que é? Por que precisa de ajuda para despertar a consciência? E por que que ela ficou apagada tanto tempo? Vamos começar a falar da consciência, do despertar da consciência. O que que acontece, menino? Todo mundo tem a consciência. Pode ser a consciência um pouco mais expandida ou pode ser a consciência um pouco mais bloqueada. Mas ela existe e eu digo para você que ela não é diferente no João do Paulo. A diferença é a proporção que aquilo se está instalado no ser humano. Então, o que ocorre? Você nasceu encarnado como Jefferson, né? É. Aí, quando você foi encarnar, você negociou lá a sua encarnação, se assim pode se dizer. Você faz uma triagem e observa alguns pontos que você precisa desenvolver aqui, que você vai precisar trabalhar. Aí, na conversa lá, para resumir, para facilitar, para as pessoas entenderem, na negociação, você se colocou à disposição de ter uma consciência um pouco mais expandida para quê? Para que você pudesse realizar um trabalho para auxiliar as almas que não tiveram essa mesma oportunidade. Por quê? Porque há a oportunidade de escolha de se vir com uma consciência um pouco mais expandida ou não. Às vezes a pessoa precisa vir aqui com uma consciência limitada para ela aprender o materialismo, para ela aprender muitas vezes com os erros que ela cometeu antes, que ela é frágil, que ela não vai conseguir se expandir porque ela precisa vivenciar algumas torturas da terra, da matéria, da carne. Aí vem uma figura como você, que tem a oportunidade e a dádiva de vir com uma consciência um pouco mais expandida, para poder aliviar essas pessoas e trazer neles a busca da consciência através de um mecanismo que neles é mais difícil, mas tendo pessoas como você se torna mais fácil, entendeu? Do que se ele estivesse sozinho aqui. Entendi. Qual que é o segundo ponto, menino moço? O que é a consciência? Como expandir a consciência e por que ela tem estado apagada? Eu acho que eu falei um pouco, né, nesse primeiro tópico, um pouco de tudo, né? Mas a maneira de você expandir a consciência, existem várias. Mas uma maneira bem eficaz, menino, é a seguinte. O ser humano tem crenças. Muitas vezes essas crenças não são igual. A Maria crê na Virgem Maria. A Joana, ela crê em Oxum. Mas no fim das contas, a energia que está em volta ali é a mesma de amor, a mesma de entrega que se volta para a mãe. Aí tem lá a outra moça que ela acredita nas energias das plantas, nas energias de Gaia, nas energias universal. Só que é o seguinte, cada uma escolheu uma maneira de se expandir consciencialmente, de se encontrar de novo com o todo, com o uno. Só que elas escolheram nomenclatura diferente. Elas escolheram coisa que vai realmente fazer sentido para elas. Se eu disser para você que eu gosto de comer um arrozinho, um tomatinho e isso me alimenta, e você dizer para mim que você gosta de comer uma mandioquinha, um peixinho frito e isso te alimenta, são maneiras diferentes de saciar a fome, mas vocês saciaram, não saciaram? Sim. Então é a mesma coisa com a religião, com a maneira de expandir a consciência. Muitas pessoas expandem a consciência lendo. Muitas pessoas se diz ateu aqui na Terra, certo? Só que elas conseguem expandir a consciência, só que existe um engano. Elas acham que é tudo produto da inteligência delas, que é tudo produto dos atributos delas. E aí existe uma cegueira, existe uma porta que se fecha na mente da pessoa, na glândula pineal, que impede dela ver que existe uma colaboração de outros seres e uma colaboração universal e uma colaboração dos elemental, que aí a pessoa acaba se tornando até um pouco arrogante. Por quê? Porque não compreendeu como está conseguindo expandir a consciência, mas está expandindo. Seu Zé do Mar, dentro dos mistérios das águas, quais são os elementais ou elementares que mais ajudam nos trabalhos e nas aberturas e fechamentos dos portais, digamos assim? Nas forças do mar, você trabalha com a nossa mãe Iemanjá, querida mãe Iemanjá, que é o elemental, que é o trono sagrado da geração. Na polaridade inversa, que faz o equilíbrio, nós temos o Molu, que é o orixá lá que toma conta das renovações, né? Das passagens e tudo mais. A gente pode dizer renovação, certo? E no mar, se você soubesse, rapaz, o tanto de vida, o tanto de magnetismo, o tanto de portais, o tanto de cidades subaquáticas, intraquáticas, perdão, e cidades espirituais subaquáticas, que são cidades astrais, você nem imagina o tanto de a infinidade desse mundo. Aí o que nós contamos? Nós contamos com os seres que é aqui os que trabalham na linha do mar, os marinheiros, as sereias. Contamos também com os seres que trabalham nas dimensões intraoceânicas, certo? Que são como se fossem cidades intraterrenas, mas na dimensão do oceano. E as cidades espirituais que ficam no magnetismo do mar subaquático. Então, o que que acontece? Existem muitos e muitos portais de transporte nessas áreas. Vocês acham que, às vezes, aparece uma notícia mistificada que um barco sumiu? Ou que alguém desapareceu, que não se acha? Por quê? Porque existe magnetismo, existem portais. Os elementais estão trabalhando ali o tempo todo. Existem fractais de Ogum, existem fractais de Iemanjá, tudo trabalhando nessa dimensão. E vocês nem imaginam o tanto de coisa, o tanto de vida, o tanto de mistério que tem no mar. Seu Zé do Mar, quando se refere a marinheiro e a mar, acredita-se que trabalha sob a luz do orixá Iemanjá. Mas também acontece de marinheiro trabalhar com a luz de outros orixás? Acontece, sim. O que eu digo para você é o seguinte. As entidades, no geral, elas trabalham numa finalidade. Os marinheiros trabalham na linha do mar. Mas não determina que ele não pode trabalhar na linha de Oxóssi? Não determina? Ele pode trabalhar. Uhum. Trabalha na linha do mar, trabalha na linha de Oxóssi, trabalha, pode ter um marinheiro que trabalha até na linha de Xangô, por que não? Não existe limitação no mundo espiritual. A limitação são vocês que colocam aqui. São os encarnados que falam, não pode. Ah, mas como é que pode um marinheiro trabalhar na linha de fogo? Não é na água? Ai, como é que pode isso? Isso daí é porque vocês escrevem livro. Vocês que escrevem livro. Valeu, tá certo. Além de escrever, lê e se apega àquilo, né? E põe aquilo como a verdade suprema. É. Se alguém falar alguma coisa contrária, é capaz de apanhar. Então, briga de foice. Ô, seu Zé do Mar, por que do balanço do médium, na maioria das vezes, quando incorporado de uma linha dos marinheiros? Na linha dos marinheiros. As turmas falam que o marinheiro bebe, que o marinheiro balança, não é verdade? É. O que acontece? Quando você está em cima de uma canoa, você não tem aqueles balanços, aquelas marejadas? Isso. O que que é a energia do mar? É uma energia que vai pegar você e vai colocar você como se fosse num liquidificador. E vai balançar, vai abalar suas estruturas. Só que na hora que sair o suco, esse suco é vida. Esse suco é a essência que você tem que ter para viver. É como se você entrasse num banho todo sujo e saísse limpo e com uma oportunidade de regeneração na sua vida, de criar uma nova vida, de criar uma nova existência, de estar disposto a virar a página que ficou e não voltar mais lá porque já foi, você já leu, você já viveu, você já errou, você já acertou. Agora tem uma nova. Agora você escreve de acordo com o que você aprendeu com as anteriores. Só que a diferença é que agora você vai escrever algumas coisas com muito mais convicção. Entendeu? O mar faz isso. A energia do mar balança o ser humano. Sabe por quê? Porque cutuca lá as coisas que ele tem que regenerar. É como se fosse um sal grosso interno. Quando você tem um gato na sua casa, sabe o que é? Ah. É o sal grosso ambulante. Olha. Você vê aquele serzinho andando lá, ele se encosta em você, ele capta a sua energia. É como se fosse um sal grosso ambulante, ele vai transformar em coisa positiva. Ou seja, se um gato chegar perto de você, deixa ele lá, que ele tá fazendo o trabalho dele. Nossa. E vocês têm algum animal astral que acompanha vocês no trabalho ou que vocês utilizam além dos elementares? Temos sim. É o seguinte, os golfinhos são animais especiais. Eles têm uma consciência, digamos que similar, de um ponto de vista diferente, mas similar ao dos encarnados que vivem na Terra. São seres que estão dispostos a auxiliar no processo evolutivo da Terra. Só que eles vivem no mar, certo? Esses seres nos auxiliam. E todos os seres, todas as plantas, todos os elementais, todos os micro-organismos que estão no mar, eles servem para alguma coisa. E nós utilizamos isso. Por quê? Porque cada vida é importante. Cada processo evolutivo é importante e não deve ser desprezado. Então, quando você vai para o mar e começa a ir para as partes mais fundas e ver vida que você nunca imaginou que existisse, quando aquela vida olhar para você, também não imaginava que você existia. Você é tão feio para ele quanto ele é feio para você. Entendeu? É o novo. O mar é o novo sempre. Acredita-se que o mar é a maior calunga, o cemitério que já existiu. Isso tem fundamento? Como é que é visto isso do mundo espiritual? É que assim, quando você tem um desencarne em terra, é mais fácil de achar, né? Por quê? Porque os homens desbravam a terra, os homens têm conforto em pisar na terra. Os homens vai, os homens fura, os homens pesquisa, os homens plantam, os homens constroem. Agora me explique, como é que vocês vão ter esse conforto na condição de vocês? Sendo que tem que ter aqueles maquinários, aquelas coisas todas específicas, para fazer uma investigação assim no mar. Agora, Calunga, sim, você tem razão no que você diz. É só isso que eu posso dizer. Tá certo. Algumas pessoas denominam os marinheiros como sendo os Exus do mar. Tem alguma veracidade essa afirmação? Estamos num ponto que as pessoas ficam com medo, né? Em parte sim, viu, moço? É? Em parte sim, sabe por quê? É Por quê? o seguinte, nós trabalhamos com descarrego de energia tão ou mais pesado com os que o Exu trabalha. A diferença é a polaridade, é a intenção do trabalho. Entendeu? É para onde esse trabalho vai ser voltado. Nós não mexemos com um trabalho específico de Exu. Esses trabalhos eles vão fazer, porque é da alçada deles. Mas o trabalho que a gente faz, colocando num parâmetro de comparação na parte de descarga energética, de renovação, pode se comparar sim a um trabalho de Exu, porque não é fácil. Claro. E, no entanto, existe a Dona Pombogira da Praia, Exu do Mar, não é? Que podem atuar. Qual? Exu Maré. Ah, é, o Exu Maré, pô. O pessoal confunde com Exu Maré, mas não, é Exu Maré. É Exu, né? Claro. E qual que é, então, a interação entre os marinheiros e os Exus? Como é que funciona isso? Você pensa como se fosse uma empresa. Na empresa não tem o setor de embalar o produto? Tem. Então, nós fazemos o seguinte. Nós vamos lá, embalamos o produto, embalamos a energia que precisa ser captada e descarregada, nós aprisionamos, canalizamos o que a gente pode canalizar, passa pela triagem, nós damos na mão do Exu e falamos: agora, companheiro, vocês fazem a coisa abrutalhada aí. Se precisar abrir a caixa e destroçar tudo e mandar para onde tem que mandar, vocês fazem. É uma equipe. Você entendeu como é que funciona? A gente nunca trabalha sozinho. É. O marinheiro nunca trabalha sozinho. Nenhuma linha de Umbanda, menino, elas têm autonomia para dizer aqui nós resolve tudo. É por isso que tem sete linhas. Quando o senhor fala sete linhas, muitas vezes a pessoa que está estudando conosco nunca ouviu falar mais a fundo sobre Umbanda. O que o senhor quer dizer com sete linhas? São sete finalidades específicas que estão ligadas a sete braços divinos. Vamos citar um exemplo. Já que nós estamos falando do mar, vamos citar Iemanjá. Iemanjá é um braço divino que é ligado à geração, que é ligado à vida. Tal seria que ela tem a nomenclatura de mãe, certo? Aí você Certo. fala, Oxum também, Oxum também. Só que Oxum já está ligado ao quê? Aquele amor maternal, aquela coisa de carregar no colo, aquele amor incondicional, que também tem as suas derivações aí nas qualidades de Oxum, nas qualidades de Iemanjá. Esse é outro braço divino. E aí você chega em Xangô e fala que é justiça? Por quê? Porque Deus também é justiça, menino. Porque Deus atua na justiça. E aí, é o departamento da justiça, entendeu? É como se você for numa empresa e falar, justiça você vai ver com Xangô. Geração com Iemanjá. Amor incondicional de mãe você vê com Oxum. Aí o que acontece? Tem as linhas de Umbanda que trabalha. Aí tem as linhas dos preto velho, que é a linha das armas. Tem a linha dos marinheiros, que tá ligada a essa ancoragem aí na nossa mãe Iemanjá. Tem a linha dos baianos, que muitas das vezes está ligada à referência de Xangô. Tem a linha dos caboclos, que está ligada a Oxóssi. E assim por diante. Cada espiritualidade que trabalha aqui, ela está ligada a como se fosse um braço divino. Mas quando chega aqui, um preto velho pode trabalhar numa outra linha, que não seja de Obaluaiê. Um caboclo, naturalmente, é amparado pela linha de Oxóssi. Mas, por exemplo, o seu Pena Branca, ele não é um caboclo de Oxalá? Sim. Ele está irradiado na linha de Oxóssi, mas na sua missão de trabalho, ele vem na figura da fé, na figura do trono cristalino, na figura das pessoas acreditar o que é a criação. Então, quando as pessoas querem discutir Umbanda, menino, elas precisam estudar. Elas precisam saber que são mistérios e mais mistérios. Não é só as pessoas chegarem e falar, me explique em poucas palavras como é que funciona esse negócio. E nós vamos ter que sentar aqui e ter um diálogo de umas 100 horas. E olhe lá ainda se vai dar certo para as pessoas entenderem. Ler, Claro. estudar. Ler, estudar, questionar. Sem arrogância, com muita humildade, aprender e ensinar. Esse é o segredo da Umbanda. Graças a Deus. A linha dos marinheiros atua também nas emoções? Muito. Ô, menino moço, Senhor. você se sentiu abraçado quando eu cheguei aqui? Nossa, hein? Com certeza. Se eu tivesse o cavalo do seu lado, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu chego é dar um abraço na pessoa. Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de festejar, porque a vida é uma festa. A vida é algo que devia ser festejado todos os dias, menino moço. Então, nós trabalhamos com emoção sim. Sabe por quê? Porque a linha do mar, ela provoca choro em muitas pessoas. E nós temos a condição de abraçar e trazer esse choro, trazer essa emoção, trazer essa limpeza espiritual. É o tal do sal grosso lá que a gente falou? A gente abraça e ativa o sal grosso da pessoa lá dentro, para que ela tenha um rebuliço e coloque para fora as mágoas, se equilibre energeticamente, coloque os chakras onde tem que trabalhar. E aí a gente ativa isso através de um abraço gostoso, de uma confraternização. Entendeu, moço? Essa é a nossa festa individual e coletiva. Bonito, hein? A linha dos marinheiros atua também na cura? É, o senhor falou aí, né? Muito, filho, muito. Por isso que eu falo que nós trabalhamos com intersecção. Por quê? A gente trabalha junto com o Oxóssi, a gente tem a condição de trabalhar com eles. A gente tem a condição de trabalhar com os preto velho. A gente tem toda essa condição. Por isso que nós trabalhamos na cura. Nossa. A cura que nós providenciamos para o ser humano é a cura das mágoas interiores. É a cura das doenças que o próprio ser humano traz para ele através de pensamentos errados, através de posturas erradas, através de nós que eles mesmos ataram sem perceber. Não foi o outro que atou aquele nó, não. Foi o próprio. Então, qual que é a... O senhor ia falar mais alguma coisa? Não, menino, pode continuar. Qual que é, então, a relação entre os desequilíbrios emocionais e as enfermidades? Se eu disser para você que é 100%, vai se tornar um padrão de generalizar. Vou dizer que é 95%, então. 95%, menino moço. Sabe por quê? Por quê? Porque assim, vamos supor que você tem um problema no fígado, certo? Que você tem um problema no fígado porque o médico da terra falou que você come muita besteira, muita gordura, muita coisa com açúcar. E você bebe. Aí você fala assim, ah, então é uma questão orgânica, não tem nada a ver com o espiritual. Ah, tem, porque você está em desequilíbrio espiritual. Aquelas coisas que você teria naturalmente se magnetizando com energias fluídicas, com energias espirituais, elementais, energias dos chakras, você não tem. Aí como é que você compensa isso? Você desconta na comida, você desconta na bebida, você abre portais para que espíritos que estão presos nos prazeres da comida, nos prazeres da bebida, nos prazeres dos vícios, se divirta com você aqui na Terra. Aí é a mesma coisa que dizer, eu estou compensando uma fragilidade minha, enchendo a cara, enchendo o estômago de porcaria. Ah, a saúde é importante? É. Mas se o espiritual estiver equilibrado, se o espiritual estiver regrado, as pessoas vão saber em que fontes vão beber, as pessoas vão ter limites. E aí, a saúde, consequentemente, menino, vai andar junto. Ninguém disse que você não pode comer um doce, que você não pode tomar uma cervejinha, que você não pode ter um exagero. Pode sim, vocês estão aqui na carne também para desfrutar desses prazeres. Mas você não pode tornar isso um estilo de vida, porque aí aquilo te mata. A Água ânsia não é vida, moço. é Aproveitando só vida. para dar um exemplo. A água é vida, hein? As pessoas falam que você tem que beber água para se limpar, que você tem que beber água. Agora, você pega um galão de 50 litros d'água e bebe inteiro, porque você sabe que é bom aquilo, você vai morrer. É a intensidade das coisas que faz a diferença. Olha, realmente. 2 litros de água por dia. Basta. Depende da água, né? Então, qual que é o relacionamento que o senhor ensina de a gente ter com a água que a gente bebe? Existe algum ritual, uma oração que possa ou deva ser feito antes de consumi-la? Consumir água, moço? É. De preferência, você tem que abençoar 100% das coisas que você vai consumir, inclusive a água. Você tem que abençoar a roupa que você está no seu corpinho agora. Tem que abençoar esse aparelho aí que você está mexendo, que providencia os diálogos. Tem que abençoar o copo que você vai pôr a água. Você tem que abençoar as tardes da geladeira para tomar sua água geladinha. Tem que abençoar seu travesseiro, tem que abençoar tudo, filho. Agora, as pessoas não abençoam. Vai lá e toma água e acha que é obrigação ter que tomar água. É obrigação, nem sabe por que tá tomando. Abençoa aquilo que te faz ficar vivo. Aquilo que te faz andar, caminhar. E de preferência, né, menino? Toma essas águas dos filtros de barro. Pra ser mais pura possível, porque as águas também tem umas coisas que eu vou dizer pra você, viu? O ser humano acaba estragando a própria vida, que é a água, com os negócios que coloca. É flúor, é cloro, é todas essas coisas. Você já viu falar que na época dos antigos tinha tanta patologia como vocês têm hoje? As pessoas não Nossa. morriam com tanta doença estranha, morria? Não. Não. É para se estudar o que estão se fazendo com os alimentos, inclusive com a água de vocês. Nossa, realmente. Então, quando se fala de desequilíbrio emocional causando enfermidade, o que que o marinheiro pode falar sobre a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão? São coisas que estão estritamente ligadas uma à outra. O que que acontece? A ansiedade é você querer pôr a carroça na frente dos bois. É a mesma coisa, você tem os seus planos de vida, moço? Graças a Deus. Aí, beleza. Você tem esses planos de vida, tudo uma beleza, tudo bonito. Você sabe muito bem o que que você planejou para sua vida, sabe muito bem o que que você quer conquistar. Só que aí, você imaginou aquilo, você vibrou naquilo, só que você fica toda hora, cadê, cadê? Não tá vindo. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito, não tá vindo. Olha o conflito interior que você tá gerando. Em vez de você jogou a informação e você sair pra realizar a coisa pra conseguir aquilo, você fica brigando com você porque o negócio não chegou. Por que que não vai fazer acontecer? Em É, vez de ficar se cobrando. realmente. Aí a pessoa fica com isso, fica achando que as coisas não dão certo, fica achando que é obrigado a ter resultado imediato. Não é assim, você precisa saber que você tem o resultado para chegar. O resultado vai chegar. É a mesma coisa que você falar o seguinte: eu quero muito, mas muito mesmo, aquela roupa que está na vitrine. Ai, materialismo. Mas vamos dar esse exemplo. Aí, você não tem o dinheiro ainda, mas você sabe que aquela roupa é sua. Aí sabe o que você faz? Você já jogou a informação. Você já se inseriu naquele contexto. Você esquece aquela roupa, aí já é sua. Você está indo até ela. Então você trabalha, você economiza, você faz as coisas bem feito, porque você está chegando até a roupa. Agora se você ficar falando, não vem, não vem. Ah, meu filho. Aí não vai vir mesmo, vai ficar sempre nessa angústia. Claro, então falou Aí um assim, pouco síndrome sobre do a pânico. ansiedade. Já passamos pela ansiedade. Agora vamos ligar a síndrome do pânico, que bem ligado a isso também, viu? A pessoa que tem síndrome do pânico, ela é extremamente ansiosa. Sabe por quê? Por quê? Porque ela acha que tudo vai acontecer com ela. Tudo. Ela vê um filme. Ela vê o rapaz do filme lá, o mocinho. Tem um problema cardíaco. Ele acha que no dia seguinte ele vai ter. Aí já começa o inferno pessoal dele. Ele vai sair de casa, ele lembra que ele viu no noticiário que o rapaz saiu de casa para comprar um maço de cigarro e tomou um tiro e morreu assim. Ah, vai acontecer com ele. Então, a síndrome do pânico nada mais é do que a pessoa criar expectativas em cima das experiências dos outros. Sendo que 90% das vezes não vai acontecer aquilo que ele está com tanto medo. Por quê? Porque esquece de viver a própria vida da maneira que eu falei para você. Jogar no piloto automático, jogar os objetivos e só trabalhar lapidando. Pega uma pedra bruta, moço, e vai tirando uma lasquinha por vez. Não tem como você conhecer a pedra toda, o trabalho todo, se você colocar a pedra bruta, colocar numa máquina sem saber como é que ela faz, e ela ficar pronta do jeito que você quer. Você vai poder explicar para os outros como foi o processo? Não. A síndrome do pânico é isso. O excesso de neuroses que o ser humano tem relacionadas às experiências alheias. Como trabalhar isso? Te digo já. Entendendo que o processo encarnacional é individual. Que não é porque João tomou um tiro que você vai tomar. E não é porque você se queimou que o João vai se queimar. Cada um no seu processo, cada um na sua experiência, mas o mais importante, cada um ajudando o outro a entender a própria experiência sem ter que queimar o próprio braço para saber isso. Nossa. Aqui está listando um pouco as causas, dizendo, bom, primeiro genética, depois estresse, depois temperamento forte e suscetível ao estresse, e depois mudanças na forma como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. O senhor cobriu um pouco de cada um, né? Exatamente. O que acontece? Quando você já percebeu uma coisa, você que trabalha com as Umbanda aí. A pessoa, quando chega num terreiro de Umbanda, é porque a coisa tá feia. É porque ela já foi no pastor, é porque ela já foi no padre, é porque ela já foi na pessoa que benze, é porque ela já pagou não sei o quê para receber não sei o quê que vai dar não sei o quê e não tá dando nada certo. Aí ela fala: ah, misericórdia de Deus, eu vou na Umbanda. Aí chega lá, ela desmistifica a figura da Umbanda. Ela acha que ela vai chegar lá, ela vai ter uma varinha mágica que vai dar todas as respostas para ela num prazo de 10 minutos de consulta. 10 minutos de consulta, ela vai chegar em casa, vai ter um pote de ouro, ela vai chegar em casa, o marido vai ter emagrecido, a senhora chega em casa, o marido emagreceu, tá com o coração em dia, a casa está pintada, as contas estão pagas, e não é assim. Você sabe muito bem, a pessoa chega na Umbanda e ela vai ser consultada, vai ser limpa, vai chegar em casa mais leve. Só que a Umbanda tem o princípio do quê? De acender a luz interior da pessoa para que essa pessoa auto se compreenda, para que essa pessoa consiga, através do trabalho incessante, através da lapidação da pedra interior, junto com o nosso Criador, ser o próprio arquiteto da sua obra. A Umbanda faz isso. Então a pessoa chega lá com estresse, a pessoa chega lá com síndrome do pânico, a pessoa chega lá carregada de larvas astrais, a pessoa chega lá com quiumba, a pessoa chega lá com Egum, porque está sofrendo, aí bota a culpa no Egum, que é um espírito que sofre, que é um espírito coitado. Ela trouxe aquilo pro convívio dela. Ela trouxe. Por quê? Porque vibra igual esse pobre ser. Tá atrapalhando também o ser lá. Aí chega na Umbanda, acha que vai abrir uma cartilha mágica que vai resolver tudo no mesmo momento. Não. Aí ela chega lá. Se ela realmente compreender, ela vai lapidar a pedra interior dela através do conhecimento ancestral dos guias. Aí começa a desaparecer o estresse, começa a desaparecer o pânico. Se a pessoa toma remédio controlado, ela começa a diminuir, ela começa a dar mais valor para as coisas da natureza, ela começa a dar mais valor para um bom dia, ela começa a dar mais valor para a gratidão, ela começa a dar mais valor para os banhos, para as limpezas, para as conexões sagradas. E aí, não é com a varinha mágica que é num instante, mas é sim com toda uma estrada que ela vai percorrendo. E quando ela chegar do alto da montanha, ela vai entender que aquilo foi um livro da vida. Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Como que faz para ter ciência de fazer parte de uma história em andamento que pode ser escrita também por nossas próprias mãos? Você quer dizer o que, por exemplo, eu cheguei no meio de uma vida, de Isso. um círculo de pessoa que o negócio já está rodando, como eu vou me inserir nesse contexto? Não. Como que eu sei que já tem um contexto em andamento que depende de mim para que o final seja feliz? Entendi. Sendo você mesmo, Olha. não querendo agradar os outros pelos olhos dos outros, querendo ser o que você é. Sem se mascarar, filho. Sem querer causar impressão nenhuma. Não queira causar pressão impressão alguma nas pessoas. Queira causar aquilo que você é. Queira ser amado pelo que você é. Não vá numa festa vestido de palhaço, porque todo mundo tá de palhaço. Você gosta de se vestir de mágico? Vá de mágico. Até porque as pessoas vão prestar atenção em você, porque você é original. É a mesma coisa que você vê. Um pastor com um monte de ovelha. Ele direciona as ovelhas para onde ele quer. E elas só vão porque ele está mandando. Aí tem a tal da ovelha negra, que o pessoal fala, que se destaca no meio das ovelhas branquinhas. Aí as pessoas vão olhar para quem? Em quem que vão prestar atenção? Nas ovelhas tudo branquinha ou na ovelha negra que está lá no meio, trazendo um ponto de referência? É nela. Agora saiba de uma coisa. Seja o ponto de referência, sim. Mas por coisas que façam realmente a diferença nos seres humanos, por coisas que alimentem a humanidade, por coisas que façam as pessoas refletirem, não pelo ridículo, porque isso tá cheio de gente que faz. Graças a Deus. E aí o senhor ia falar sobre a depressão, não sei se o senhor falou. Vamos aprofundar nesse assunto, menino, porque é um assunto também de uma complexidade enorme. A pessoa que é deprimida, ela tá cheia de espírito sofredor do lado. Você sabe disso. Através Eita. dos Aí eu pergunto, os espíritos que estão do lado são culpados que a pessoa tá sofrendo? Não. A pessoa se ancorou naquela energia de sofrimento e tá numa bolha de conforto com aqueles espíritos que tá sofrendo também. É a mesma coisa que você vai jogar sinuca no bar. E você tem um amigo lá que também gosta. Aí você vai jogar sinuca, certo? Você joga com ele, porque você gosta e ele gosta. Vocês estão na mesma vibe, na mesma energia, na mesma intenção. Aí você começa a lastimar da vida, você começa a não achar resolução pra nada. Você acha que só você sofre no mundo, que você vai ser um mártir, que as pessoas vão apontar e falar, olha, ele sofre, ele é melhor que eu. Não tem mal nenhum em sofrer, não tem bem nenhum em sofrer, mano. Só tem mal em sofrer. As pessoas têm que aceitar que a vida é alegria. Aí a pessoa se coloca naquela situação de coitado, se coloca naquela situação de ter que ser auxiliado. Aí tem um monte de alma desencarnada que tá assim também. Aí vai lá e faz o quê? Potencializa aquele sofrimento, potencializa aquela dor, potencializa os pensamentos negativos e vira como se fosse um monte de bactéria em volta de uma carne. Aí para limpar isso, sabe como é que funciona? Através de muita luz, através de muito auxílio externo, através de muita conscientização. O primeiro passo, moço, é não se autocondenar, não ter piedade de si mesmo. Você não pode ter piedade de si mesmo. Você pode ter piedade do irmão que está numa situação degradante. Você olhar e tentar auxiliar, mas de você mesmo você não pode nunca ter piedade. A única pessoa que você não pode ter piedade nessa vida é você, no bom sentido, porque você tem que se cobrar sempre se fazer o melhor. Mas não o melhor para você aparecer nos outdoor, o melhor para que as pessoas possam se sentir melhor também. É difícil, é complexo, mas é a realidade de vocês. Seu Zé do Mar, Engafio. Tem uma médium dizendo na sua questão que gostaria de saber mais sobre as causas da fadiga fluídica e como os marinheiros auxiliam na cura. Desculpa, Fio. Você pode repetir? As causas da fadiga fluídica e como os marinheiros auxiliam na cura. Ah, sim. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: não se pode exigir da vida imediatismo, filho. Imediatismo, menino moço, é no mundo espiritual. E olhe lá. Porque no mundo espiritual se plasma o que é necessário, porque você tem entendimento para isso. No mundo material, vocês podem contar com o mundo espiritual para plasmar certas fontes de energia. Mas é a mesma coisa que você visualizar que você quer comer. O que que você gosta de comer, moço? Abacate com açúcar. Abacate com açúcar. Então você pensa no abacate com açúcar agora. Você acha que vai aparecer na sua frente? Não, vai dar vontade só. Deu vontade, não deu? Ah, opa. Mas vai aparecer? Você vai Não, conseguir não, senhor. plasmar na sua Não, frente? ainda não. O mínimo que você vai ter que fazer, se você for um produtor, é ir lá e pegar o abacate do pé, descascar, colocar o tal do açúcar. Se você não for o produtor, você vai ter que pôr uma roupa, você vai ter que sair na rua, você vai ter que comprar o abacate, você vai ter que chegar em casa, você vai ter que descascar, você vai ter que comprar o açúcar. Entendeu? Que tudo depende de um esforço. Agora a Tudo. pessoa fala assim: eu queria tanto uma coisa, e se vitimiza, moço. Ai, como eu queria. Por que que não vai fazer? Por que que fica esperando a coisa se plasmar? Vai atrás. Um prédio não se constrói através de um pensamento só. Ele começa no pensamento. Mas ele começa num pensamento de uma mente que projetou aquilo. Precisa de um grupo de seres que também acreditem naquilo para que a coisa aconteça. Entendeu? Não se pode ter preguiça, não se pode ter imediatismo na vida. Tem que se ter firmeza, positividade e arregaçar as mangas, não ter medo de suar a camisa. Porque se vocês têm condição, se vocês têm pensamento, se vocês têm saúde, dois braços, duas pernas, um coração, as vistas, os ouvidos, ou se não tem um desse sentido, se agradeça pelos outros para conseguir as coisas que quer. E se você não pode escutar e o outro não pode enxergar, dá a mão para ele e os dois se completa. Se você não pode andar, mas você tem um cérebro brilhante, pega uma pessoa que pode andar e precisa das suas ideias para te auxiliar. Vocês não pode ser fechado numa bolha. Vocês têm que abrir essa bolha para que as pessoas possam inserir o que elas têm de melhor. Então, o que eu falo para você? Não se pode plasmar uma coisa que você quer. Então, fadiga, moço. Isso não pode existir. Batalha interior deve e é saudável existir, desde que você saiba por que que você está brigando consigo mesmo. Eu fiquei meio bravo agora com essa É, eu pergunta. tô vendo mesmo por que que o senhor ficou brabo, Pela vitimização dos seres humanos. marinheiro. Eles se vitimizam, moço. Não se pode vitimizar. As coisas são fáceis para as pessoas. 90% das pessoas na Terra têm as facilidades de ter as duas mãos. Tem a facilidade de ter os olhos. Tem a facilidade de ter os ouvidos. Tem a facilidade de poder se vestir. De poder ir até o lugar que quer, mesmo que seja andando. Aí ela vê outra pessoa que não pode fazer nada disso e é tão feliz. Que é tão realizada, que ensina tanta coisa. Poxa, filho, as pessoas têm que parar e olhar um pouquinho mais para as facilidades que Deus colocou na vida. O senhor acha que existe um distanciamento do que prega a religião e do que pratica o ser humano? Total. Total. Sabe por quê? Primeiro, os próprios líderes que pregam as religiões que diz que é certa, não faz o que prega. E os próprios seres humanos que vão até lá através desses líderes, que pregam as coisas que eles também não acham certa, mas prega, Vai fazer o quê? Se o outro que tá pregando já não é certo, aí vai um outro desesperado que também não tá certo, vê um cara que tá fazendo coisa errada. Você percebeu a bola de neve, fio? Eita! A única coisa que o ser humano tem que entender é o seguinte: ninguém vai salvar o mundo. Não se pode projetar a salvação noutra pessoa. Não se pode jogar a responsabilidade na outra pessoa. O Cristo mesmo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim viverá, não era isso? As pessoas têm que colocar isso dentro delas, não jogar no Cristo a responsabilidade. Cristo mostrou como as pessoas poderiam ser salvas, mas ele sabia. A diferença é que vocês ainda não sabem. Vocês não sabem como se deve viver aqui. Vocês não sabem como é o padrão de vida que se é aceitável pelo mundo espiritual aqui na Terra. Vocês jogam na costa do Cristo, vocês jogam na costa do Buda, vocês jogam na costa do Santo. Todas as amarguras que vocês têm, e eles que resolvem, porque eles são diferentes, eles são perfeitos. Mas eles só são perfeitos, eles só são seres de luz porque eles entenderam o que vocês não entenderam ainda. A beleza do sentimento tá em você se entender e você aplicar as coisas que eles mostraram. Não jogar nas costas dos perfeitos, e sim se aperfeiçoar. Tem extraterrestre que vive embaixo do mar? Olha, filho, digamos o seguinte: não é extraterrestre. Seres intraoceânicos, que porventura têm contato com seres extraterrestres. O que é que acontece? As pessoas acham que a Terra é oca, né? É. Mas não, filho, não é oca. Não é, é A outra Terra dimensão. está habitada por seres extremamente mais evoluídos por dentro, seres que fugiram de guerras dimensionais, seres de Atlântida, certo? Esses seres estão dentro da Terra alojados, Lemúria. Por quê? Porque já houve muita coisa aqui nessa Terra que vocês nem imaginam que aconteceu. Já houve muitas batalhas, já houve muita evolução, já houve muito propósito, e já houve muita tecnologia que comparada à que vocês têm hoje, é como se você comparasse hoje vocês jogando peão na rua, olhando para um menino que está jogando videogame dos mais avançados. Essa tecnologia que vocês têm hoje, que vocês consideram boa, é o menino jogando peão ainda perto do que já teve aqui. E esses seres que estão trabalhando intraoceanicamente, eles já têm a tecnologia muito mais avançada. As tardas sereias, o que vocês acham que é? As sereias são experimentos que foram feitos com a participação de extraterrestre, com a participação de laboratório genético. E aí as coisas aconteceu aqui e ficou por isso mesmo, e hoje vocês estão aqui vendo no véu de ilusão, Que ótimo, né? achando que vocês são privilegiados nesse planeta pequenininho aqui, cheio de defeito, que Deus só fez isso aqui. Misericórdia, menino. Misericórdia, seu marinheiro. Seu marinheiro, só para esclarecer então para quem está ouvindo, essa sociedade intraterrena existe no nível de possibilidade de encontro com seres da mesma densidade que eu, ou são de densidades superiores às quarta densidade, por aí, e a gente não conseguiria vê-los com a mesma vibratória da terceira dimensão? Certo. Esses seres são de dimensões e densidades diferentes. São portais magnéticos. Por isso que você não acha que você vai conseguir ter esse contato físico de pegar, de falar. Pode até ser que você tenha, se eles quiserem. Eles têm que querer. Não é só você tem que querer. Eles têm que se colocar à disposição e se adaptar para ter uma conversa com vocês. Se você viu alguma coisa, se você teve contato com alguma coisa, não é porque você quis, não, é porque eles permitiram. Você vai encontrar muito desses relatos, você vai encontrar muito dessas coisas no grande estudo da Ordem Rosa Cruz. Eles estudam muito disso e é uma sociedade muito respeitada, é uma sociedade discreta, milenar, e que se encontra no estudo dessas formas de existência, nessas formas de energia e nessas civilizações que, para o patamar terreno e da Terra, já evoluíram. Claro. Uau. Então, acredita-se que como a Terra passa por cinturões de fótons e essas mudanças interplanetárias que ocorrem nesse momento de transição, acredita-se que toda essa movimentação pode levar o homem a ter sua vibração, escalada. E então entrar em contato com seres intraterrenos e intraoceânicos. Qual que é a sua colocação, o seu ponto de vista a respeito disso? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: já passou do tempo. Já era para vocês terem essa interação e essa integração há muito mais tempo. O que impede isso são as grandes massas, pensando num aspecto extremamente materialista, num aspecto extremamente corporativista, num aspecto extremamente industrial, e essas grandes famílias que dominam o mundo, não querendo que vocês enxerguem a realidade. Querendo que vocês alimente os bancos deles, querendo que vocês alimente o dinheiro ilusório que cai na conta deles, e que vocês trabalhem para pagar os impostos do dinheiro que eles mesmos criam. Eles mesmos criam o dinheiro para vocês mesmos pagar os impostos para voltar para eles, para eles terem uma vida boa, para eles terem o controle e vocês ficarem que nem uns escravos aqui, indo atrás das coisas que eles mesmos colocam na mídia. Eles colocam o tipo de tênis que você vai gostar. Eles colocam o tipo de música que você tem que gostar, eles colocam o tipo de comida que é o momento de você gostar, eles colocam o tipo de filme que você tem que gostar, e vocês nem percebem, vocês caem que nem um pato na mão dessas figuras, que trabalham também com energia que não são boa. E isso é um assunto para a gente conversar mais adentro, num outro diálogo. Mas o que eu digo para você é o seguinte: a melhor maneira de você se conectar com esses seres que são benevolentes, que são tecnológicos, que já passaram a barreira do egoísmo, que já passaram a barreira da limitação dos aspectos de depender dos outros para conseguir as coisas, de implorar para os outros para conseguir construir uma casa, para implorar para os outros que eles passem a tecnologia. A melhor maneira de você se conectar com esses seres é a seguinte: se livrando de conceitos pré-determinados por outros. Você tem que ter o seu conceito, você tem que ter a sua pureza, você tem que escrever a história da sua vida. Nos livros não tem personagem? Você tem que ser o personagem principal do seu livro. Você não pode ser o personagem secundário do seu próprio livro. Que sentido ia ter você escrever um livro e ser o personagem que aparece lá para dar uma informação? Não é verdade, moço? Seja o personagem principal do seu livro e você vai encontrar as respostas e as parcerias necessárias para a sua evolução. Graças a Deus. Tem alguma questão que eu não levantei, cujo assunto o senhor gostaria de tratar? Já estamos nos aproximando do fim aqui. É, esse marinheiro fala demais, né, moço? Não, tá ótimo. Uma questão que a gente pode abordar, que eu acho que é de relevância para os seres humanos, é a questão das aparências. As pessoas, a gente até abordou esse assunto um pouco antes, de uma maneira um pouco mais uniforme, mas as pessoas, elas saem na rua preocupada com o que o outro vai achar dela. Preocupada se a camisa está bem passada, preocupada se o vestido está costurado, preocupado se o cabelo está penteado, mas não é porque aquilo agrada a ela. É porque aquilo vai agradar o outro. É porque o outro vai pensar tal coisa a respeito. É porque o outro vai chegar em casa e vai comentar que viu a pessoa com uma camiseta rasgada embaixo do braço. Pode uma coisa dessa? O ser humano ainda vive em prol da opinião alheia. O dia que o ser humano viver em prol do Uno, em prol da sabedoria universal, em prol do que aquilo que acredita e daquilo que ele faz bem, independente de opinião alheia, todas as pessoas serão felizes, todas as pessoas se compreenderão, porque saberão entender as diferenças, e todas as pessoas auxiliarão umas às outras, porque aquilo que você não tem, eu tenho e eu posso te ajudar, e lhe dou aquilo porque amo aquilo que tenho. E você me dá aquilo que você tem porque ama aquilo que tem e se alimenta daquilo que eu tenho. Graças a Deus. Então, seu Zé do Mar, dá uma mensagem final para as pessoas que admiram muito a linha dos marinheiros e gostam muito de tudo que ela representa. Com certeza, menino. Antes de tudo, eu quero que todas as pessoas se lembrem. E quando elas lembrar do marinheiro, elas se lembrem do abraço, elas se lembrem do companheirismo, elas se lembrem que nós somos seres simples, que nós vivemos muitas vezes em situações terrestres que nos providenciaram que vivêssemos muito mais em situações marítimas. Somos seres do mar, mas somos seres da terra também, porque muitos dos marinheiros que estão hoje trabalhando no astral, na linha de marinheiro, foram seres que viveram como vocês viveram aqui na Terra e pisaram em chão firme, mas viveram boa parte da vida nos balanços do mar. Entenderam coisas que vocês não entendem na sociedade que vocês vivem. E providenciaram coisas que vocês muitas vezes não sabem como é que foi providenciada, como é o peixe na mesa, como é que são as embarcações, como é que são os transportes das coisas. Então lembre-se. Todas as vezes que vocês lembrar do marinheiro, lembre-se que as pessoas têm que ser humildes, que as pessoas têm que se abraçar, que as pessoas têm que se jogar à vida, mas não à vida no parado, não à vida no jogo automático, não na vida vivenciando a experiência que o outro quer que você vivencie, mas sim na experiência íntima que você quer ter na história da sua vida, no carinho que você tem realmente pelas pessoas, na roupa que você veste porque você gosta, no sorriso que você dá porque você quer dar, no contato que você tem com o vizinho porque você quer ter. E o mais importante, entendendo a si mesmo e entendendo o próximo em suas limitações. E toda vez que você tiver dúvida, e toda vez que você duvidar de alguém, você abraça a pessoa e diz que ela é tão importante para você como ninguém é. Que ela é uma pessoa única, que ela é uma pessoa independente, que ela é uma pessoa forte e que ela é uma pessoa a qual você se baseia e que é um exemplo em determinado assunto. Esse é o segredo para vocês viver bem e para você ser tão humilde e acolhido pela nossa energia do mar, da nossa mãe Iemanjá, e que se gere muitas e muitas vidas com essas consciências de superioridade espiritual e fragilidade material. Por quê? Porque o material não pertence a vocês, está só à disposição. Graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus, menino moço. Muito obrigado, seu marinheiro, por mais esse estudo. Eu que agradeço, menino, essa oportunidade e sinta-se abraçado mais uma vez, porque nós abraça mesmo. Graças a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. E eu vou-me embora, menino. Tá certo. Até uma próxima oportunidade. Louvado seja. Salve, Jefferson. Senhor Rafael F. Molina? Senhor Rafael F. Molina. Como é que o senhor está? Muito bem. Me sentindo acariciado, me sentindo parte de um grupo seleto de espíritos, pelo menos nesse momento, né? A gente se sente harmonizado aí com a energia universal. Graças a Deus. Foi um trabalho muito bonito. Fico muito feliz. Mais um tempo aí de estudo para mim, para você, para os espíritos que estão acompanhando, mas sobretudo para os encarnados que se ligam aí com o nosso trabalho, nosso projeto. Com certeza, cada vez que a gente se conecta com uma entidade que tem um propósito de ensinar, o médium aprende também, porque tudo fica gravado no nosso subconsciente, coisas que a gente nunca imaginaria que a gente poderia tá falando, coisas que a gente não falaria normalmente no dia a dia, né? E como é que foi a sua história? Como que você conheceu o diálogo com os espíritos? Bom, foi bem interessante. Porque eu sempre tive contato com a espiritualidade e sempre fui uma pessoa que cresceu numa linhagem espírita. Então, para mim não foi impactante porque eu já estudava isso, mas foi revelador, porque eu estava passando por um momento de profissional muito conturbado, de um trabalho muito pesado, assim, né? Que exigia muito de mim. E eu sempre meditava, sempre tinha meus contatos espirituais para poder dar uma relaxada, né? E eu sempre tive sonhos, né? Premonitórios e desdobramentos mesmo. E num deles eu sonhei, olha isso. Isso é importante você salientar aí com a sua experiência com as pessoas. Eu sonhei que eu tinha escutado um diálogo com um Exu. Nossa. Eu sonhei que eu estava no computador e aí a imagem do Exu apareceu e começou a falar. E eu fiquei com aquilo guardado na minha cabeça, sabe? E um belo dia eu estava trabalhando, né? Estava sozinho. E coloquei uns mantras para poder ouvir, para poder relaxar, para poder me conectar com Deus e com as energias superiores. No que eu coloquei o mantra, me apareceu, sabe aquelas sugestões de vídeo que você tem para ver o próximo? Apareceu lá, diálogo com espíritos, Exu Marabô. Eu falei, meu Deus do céu, foi o que eu sonhei, né? Fui lá e cliquei para ouvir. Eu cliquei e tal, comecei a ouvir. E não é coincidência que foi o diálogo do nosso querido médium Marcos José Felipe, que é uma pessoa que eu admiro e respeito muito e que hoje em dia, na casa que eu frequento, que eu tenho para a Escola Tríade, eu sempre falo para ele que o meu padrinho naquela casa é o seu Exu Marabô. Porque ele me levou para lá através desse diálogo, especificamente diálogo 12. Ah, aquele de zombeteiro são vocês encarnados. Exatamente. E foi aí que eu comecei a. Talvez houve um reencontro com a figura desse médium, né? Porque eu já tinha plena certeza que nós nos conhecíamos e trabalhamos muito à vontade. E eu comecei a desenvolver um trabalho espiritual no início do projeto da Tríade. Foi bem no início. Eu lembro que o dia que eu cheguei lá, tinham cinco pessoas dentro daquele congá. Hoje a casa comporta mais de 100 pessoas no atendimento. Nossa, que Então foi uma bênção. grande honra poder ter feito parte do princípio de todo esse projeto. E eu tenho certeza que foi intuído sim pela espiritualidade, tanto que hoje eu estou aqui falando com você. Nossa, que coisa mais bonita. Eu mesmo não tinha ouvido essa história. E graças a Deus, né, com o esforço da gente, as pessoas vão se encontrando. Vão encontrando a si mesmas, e isso tem um valor que dinheiro nenhum paga, não é mesmo? Com certeza, é até uma coisa emocionante de falar, porque a gente percebe que o espiritual trabalha assim, viu? Para que a gente possa encontrar os caminhos. Louvado seja. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Jefferson. Fica com Deus e que seu projeto seja sempre abençoado como tem sido, viu? Que assim seja, graças a Deus. Fui lá na beira da praia.